firma, 09979. Dial. Afirmativo, gol no meio do túnel. Marco Delta, autorizado o táxi para o ponto de espera da ótica, reportando a linha 10307. Serra Lima, desça para 2000 pés autorizado. Final ILS, X-Ray, aborte estabilizado no localizador. Gente, 2000 chamará localizador aqui do Serra Lima. 21, confirmando o procedimento em uso, o ILS Zulu, pista 28. Afirmativo, voo no 621, aguarde o procedimento LS X-Ray, pista 28. Para 4000 pés, Kenner Down no 016. Delta, estou utilizando a linha aérea de volta 107, tempo 250 graus, 069. 128, decimal 8. 1288, alternado, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 9979 é o controle. É, a transição é ótima, positivo? Saída da El até Leda, após Leda, Motiva, o azul 9979. 7. A 48, acione a identificação, essa via chegada a CARI, para o nível 050, QNH 1016. Alô, Salvador, bom dia, o Sonar Denha 311, cliente da Lima, autorização Guarulho. Guarulho, Sonar 6311, autorizado Guarulhos, nível 360, decolada pista 28, primeira curva à esquerda, contra o perfil da saia da El, transição Motiva. Primeiro do uniforme Zulu 10, controle 199.8, transponder 5125. Pelo Serra Lima, chame Torre Salvador em 198.95. 285, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Papa Romeu aqui do Serra Lima, interceptou o localizador. O Serra Lima confirma intenção de pouso na pista 10 ou pista 7? Ah, 17 a partir do externo. Ciente, repassando o externo para cancelamento. Ciente. Mike, a Codelta fora do solo aos 39, controle 119, decimal 8. 19, 8, grato. Aqui, acionamento. Mike Eco Delta, cruza 510, curva na direita, coroa de P3. Mike Eco Delta, prossiga visual, direto Manatil. Mike Eco Delta, mantendo 1000 pés. Será 1000 pés, direto Manatil, grato. O Kido Serra Lima está passando o externo, solicita a modificação da presente para 17. Kilo Serra Lima, cancelado 240, utilizando base pela direita, repassando a final da pista na 7. Gente, a hora final da 7, Lima. do 9979, chame o centro Recife em 133.25, alterno 133.95. Autorizado pouso pista 17, vento 200 graus, 59. Gente, livre pouso. Serra Lima, Paulo aos 42, confira o pátio. Já devia papar para listar a estação na frequência livre. 384, possibilidade de coordenação voar Maceió da presente? Gente, aguarde o trip 5384. Graças. Antônio, Papa Roma, você é Alien Fantango? Que Alien Fantango é o controle? Fantango é o controle? Gente, o Alien Fantango? O 384 chama o centro Recife, em 126.85, alterna 125.45. 2685, 2545, obrigado, um bom trabalho. Bom voo. Alô, Salvador, 8-6-3-11, posição 5, Jack Sanax. 6-3-9, autorizado para o Jack Sanax, chama o Jack. Autorizado para o Jack Sanax. 428 à vista, voo no 621. No 631, complete aproximação, chame a torre de Salvador em 1 no 8 decimal 95. 895 na 621, obrigado, até já. Até bom pouso. 48 dessa via para 2000 pés, autorizado o QNH-101 no meio, autorizado. Final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Bom, no 648 dessa via para 2000 pés, no meio, autorizado ILS. ILS Zulu 28, vai chamar estabilizado. Alô, hoje é 639, confirmando a capitela 28 em uso. Afirmo. Comando, é... Só empurra normalmente aí, deixa a gente parado aqui em frente, assim que a gente sai. A rota é Juliette e Alfa. Alô. Dia 38, a Lima é 35. Delta, autorizado frequência livre. 621, livre pouso, pista 28, vento 190 graus, 069. Livre pouso na 28, baixei e travou na 621. Terminal, procede e retorna a Salvador, corredor de Vera Cruz e Interlagos, do QNH 10 no meia. Hoje a 6391, a bordo 545, autonomia de 4 horas e 30 alternativas. Aqui é a parte mundial. Alfa ponto, corrigindo, táxi via Juliette, Alfa, ponte esperada 28, Torre 1, noite decimal 95. Juliette, Alfa 295, obrigado. O Salvador, bom dia, gol 1165, Juliette, a informação ativa. Apresentado Guarulhos, nível 360, decola da pista 28, saída da EL, transição Motiva, primeira vez uniforme Zulu 10. Controle 1199.8, transponde 5142. Da EL, transição Motiva, 5142, primeiro dia, por gentileza. A primeira, uniforme Zulu 10, controle 198. 198, muito grato. Copia o primeiro evento uniforme Zulu 10, após, conforme a rota do plano de voo. Volume 65. Volume 62, siga via Alfa, corrigindo, siga via Índia, portão 9. Via portão 9, na 62. Volume 65, confirma TJ, rota por gentileza. Afirmativo, a da Elmote, Upper Lima 190, primeira, 119.8, 5142, para fora. Saída da EL, transição Mike Oscar Tango Victor Alfa Motiva. A primeira via uniforme Zulu 10 até Bridge. Após uniforme Zulu 6 até Bravo Hotel Zulu. Após direto Trivi. Então sim, então Upper Zulu 10 Bridge, Bridge Upper Zulu 6 Bravo Hotel Zulu Trivi. A rota nível 360. Afirmo, 360, da EL, transição Motiva, Cotejo. Da EL, Motiva, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Passagem para pushback, acionamento, gol, não nome assim. Semana. Não sei como engraçar, não faz, a gente está ali na saída. O ônibus vai sair já. Variável com 59. O 1648, livre de pouso, pista 28, vento 180 graus, 059. Todo autorizado, pista 28, bom 1648. Runway 28, the departure is the same Momo. One transition, but the first lap, the first turn is the left, 28. Second, 238, runway 28, first turn, to the left, and normal departure is marked as a push start. I'm sorry, the first turn is to the right. Momo, departure, but runway 28, turn right. First turn to the right, normal departure, runway 28, and we're going to push back to the right. Roger, 238, send about a minute to push back, America, 238. Understand, clear to push back. Stand by a minute after the Boeing off go Python gate 09. This is approved to push back and start up. Okay, standing by to trade, push back and start up a priority, come back to taxi. Let's push back and start up a priority, we'll come back to taxi. 1648, Sala 57, de revista, via Charlie, Polo 121, décimo 9. Tango Lima, Juliette Lima, na Praia do Verde, Salvador, desce para o nível 090, Kennedy Down, 016. Oceaner 6311, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Correção Oceaner 6311, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 200 graus, 059. Alinha falada 2866. Tente Índia, na primeira alfa. Está autorizado, Oceaner 6250? Mantive autorizado o procedimento, ILS X-Ray, pista 28, reporte estabilizado, Oceaner 6250. Reportamento estabilizado, Oceaner 6250. Renan Vemenal, Alfa Chama Torres, Salvador em 1, no 8, decimal 95. Alfa Chama Torres em 7895, Renan Vemenal Alfa, obrigado. Aposto. Salvador, muito bom dia novamente, Papa Romeu, Índia, November Alfa, visual com campo. Sim, Índia, November Alfa, prossiga o sinal 97, você pode terceira milha fora. Já consegui para a 97, já botará 3 milhas, o Índia, November Alfa. Telemetria 319, decolou 1300, controle 199, decimal 8. 19863, 19, reparta dentro de casa na corrente de decolagem. Tem. Salvador, Telemetria 63, 19, decolou 1500. Telemetria 319, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 639. Solo Gol 1965, pushback acionamento, na posição meia dúzia. Gol 1165, ciente, aguarda pushback acionamento. Aguardo 1165. 1165, agora a pista em U será 1-0. Vai decolar da pista 1-0, com curva à direita, mantém saída da EL Leda Motiva. Da EL Leda Motiva, decola da 1-0, curva à direita, agora o mesmo, 1-0. Juliette Lima, desça para 3000 pés, QNH 1906. 3000 Lima. Andy November Alpha na escuta? Afirmativo, na escuta, Andy November Alpha. 360 pela direita, chame nova final na 7. Vai acertar o 360 pela direita, Andy November Alpha. Salvador da Sinera 6250, está prezado. Sinera 6250, continua a aproximação e informe com o trem chegado. Tomará. Vai ficar reta agora do senhor? E aí vai empatar. E se eu puxar agora também vai ficar no ponto de espera da 10, não vai dar, porque não vai ter como os caras que pousarem na 28 ingressarem pro pátio. Por isso vai estar aguardando. Sem problema, seu nome é mesmo. Aguarda. Controle autoriza para onde pode, vai para o 6319. Juliet, here, taxi for one, Juliet and Alpha, holding point 1828, tower 118, decimal 95. Okay, Juliet and Alpha, 118, decimal 95. Tranquilo, Romeo. Oscar, prossiga visual corredor Vera Cruz Interlagos, o QNH1016, confirmando a procedência de Siri. Meia 3-1-1, autorizado, pro Edmótiva. Autorizado agora, Mótiva, o 6-3-1, obrigado. Foi Salvador, Ingrid Roberto já realizou o 360. Continue agora as instruções, Ingrid Roberto pro pouso. Vai continuar pro pouso, Ingrid Roberto, aguardando a instrução. So, take off from the 10, right turn, correction, left turn to Momo departure and fork transition. Understand, runway 10, Momo departure, left turn, flock transition, American 238. That's correct. Now taxi via apron 1, India, and out. Holding point runway 10, tower 118.95. Okay, apron. Can you say the winds, please? Ground American 238. Go ahead. Say the winds. From? Request the winds. Wind 160 degrees 04 knots. Instrumento cancelado. Aos 06, desça para 15000 pés, pro da rotatória, o Lima Juliette Lima. Obrigado. Fala 06, libera a próxima na esquerda, chame o som, 219. Estacionamento chama táxi. Após a aeronave da América, a gente tem no metro de voo, não no metro. Alfa. É 6250, táxi via Índia, posição 2, bate 1. Alfa, seu Paula 07 autorizado, Vectrex, fique atento à movimentação no taxiway Oeste, ok? Aguarde, será ultrapassada na aeronave o tipo Charlie 550 à sua direita? Será ultrapassada em menos de um minuto, o Kilo Romeo Oscar, aguarde, rotatória. Chename é 319, chama o centro, Recife na 33 decimal, 25 alterna, 133 decimal 95. Juliette Lima, tráfego 9 horas, 2 milhas, mantendo no 500 pés, o Lima Juliette Lima. Obrigado. Norma Oscar, o tráfego à sua direita, 2 milhas, no 500 pés, o Charlie 550. Passando o Bonfim com capa vista, o Minas Juliette Lima. Juliette Lima, autorizado a chamar Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Muito obrigado, bom dia, Lima. Salvador, bom dia, Minas Juliette Lima. Bom dia, Lima Juliette Lima, confirme suas intenções. Confirme, companheira. Confirme a intenção. 11:17. Ok, autorizado o circuito pela direita da 17, reporta girando base para Marcelo. O ajuste 1016, vento para check 180 graus 059. Obrigado. Ok, você está na frequência livre, em Vila Branca, bom dia. Oscar, autorizado, proa da rotatória. American 238, ready to take off. American 238, clear as line up and take off runway 10, wind is 170 degrees, 05 knots. Line up to take off runway 10, American 238. Kilo Romeo Oscar, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Passa a rotatória, Kilo Romeo Oscar. Lima Juliette Lima, após o pouso, prossegue para Copate? Confirma, amiga. Copate após o pouso, confirma. Ali, dentro possível, livrar o seu BPA, Jaguares. Ok, sim. Romeu? Eu, isso, Bravo, isso. Autorizado, Serra Bravo, uniforme Romeu, 430 nível, autorizado 21, decola da 17, curva direita, arbor, eleva. 1198, controle, transponder 5134. Meu ótica, prossiga o sinal 17, a porta terceira milha fora. Sinal da 17, baixado, travado, Lima, Juliette Lima. Avistado, livre pouso, 97, ventuno, 70 graus, 059, Lima, Juliette Lima. Bola. Taxi autorizado, via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 11895, altímetro 90 no meio. Autorizado, Pátio 1, Índia, 2895, espera, ajuste 90 no meio, volta no 1 no meio. Oh, wait, 198, American 23, Moji. Archer American 238, climbing out of 1,500 to level 340. American 238, radio contact, climb to flight level 340, Momo departure. Copy, Momo departure to 340. No meu tango de abraço ao controle. O Tango de Abreu entra em contato com a torre em 1-8 decimal 95. Tirei agora a pista livre, quilô meu anjo. Bom dia, Tango de Abreu, prossiga. Só um minutinho. Oscar livre pouso, pistão 97, vento 1, 60 graus, 049. Pistão 165, ali decola 90, vento 1, 60 graus, 049. Decola 90, 165. Na escuta? Qual a localidade que ele se destinou? Salvador, gol 921, com a Lima. Tô no 621, solicitado para São Paulo, nível 360, outro do 1 no 6. Corrigindo, depois do 1 no 0, decola da 1 no 0, curva esquerda, curva regindo curva à direita, da El, Leda, Motiva, 1-1-9-8, adiciona 5-1-5-5. Pela informação, a pista 1 é a 1 no 0, 1 no 0, chegada... Mari, o TAN 3198. O vento 1970 graus 059. O TAN 3198. 1980. E o saída da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva. O bom na minha daí. Gente, o controle 198. Chama o pushback acionamento. 198, mano. Papapá, Mike Eco Delta, de retorno a Salvador, QNH 1 no 0 no 6, prossiga pro outro farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Volume 48, Maceió autorizado, 370, perito 58, decola da 1 no 0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 1-1-9-8, controle, 5163, transforme. Gol estão ativos aqui. Obrigada. Solo voo no 630. Voo no 630, tô ligado aí. Sítio nível 370, perigo 58. Decolador 10, curva esquerda, Pucca, transição Aracaju, 1198, controle, transponto 5147. Saída da El. Saída da El, 360. 85147, 630. Voo no 630, chama o pushback acionamento. Chamará, abre. Chegou no 094, acione a identificação desse avião chegada a Mari para o nível 050, QNH 10 no meia. Okay, 126.85, if unable 125.45, American 238. Bom dia. Bom dia. Olá, Salvador, bom dia, 35595, informação Lima para Porto Seguro. 5595, bom dia, autoridade do Porto Seguro, 200, via Golf 677, decola da 10, curva direita, saída da El, Coral, 1198, controle, transponder 5156. Autoridade 200, Golf 677, decola da 10, saída da El, com primeira curva para a direita, da El, Coral, chama o controle 1091 e aciona 5156, 35595. Controle 198. 198. Correto, então eu vou te ver aqui, cara, né? 630, portidão de treinamento, portão 4. Portão 630, portão 4, autorizado, chama ataque. Está autorizado, chamando ataque, 630. Eco Delta, prossegue da presente para o procedimento do instrumento. Eco Delta, controle. Mike Eco Delta, suba para 2.000 pés em condições visuais até atingir 2.000, detoração para sequenciamento ILS X-ray pistão no zero, curva esquerda para 320. O limite é radial 270 de Salvador, Mike Eco Delta. Plano modificado para instrumento aos 2.4, vai Capitão. O 965 chama centro, Recife 1.33.2, fio alterno 1.33.95. Chama Recife 13325, alterna 1.3395, voo 1.6, 1.1 mesmo. Táxi 630, 146 Borda, 3 horas e 25, alterna João Pessoa. 3 horas e 25, autonomia? 3 horas e 25. Gente, o 630, táxi à direita, via Índia, ponto de espera do 10, 11895, altímetro 10 no meia. 10 no meia, ele táxi à direita, ponto de 895, obrigado. Pode estar autorizado, presidente. 094, pode estar descida para 3.000 pés. 3.000 pés, inicialmente, autorizado para a sua presença. Porém, agora aqui. Gente, pode estar 3.000 aguardando. Delta ciente, mantendo proa o Mike Eco Delta, seu novo limite é 1.00 de Simbra, magnético 1.00 de Simbra. Prossiga. está na distância regulamentar, 50 metros, eu vou estar. Sim. Tá livre, deputado? Zero? Estimativa, autorizado decolagem, né? 180 com 7, mais. Papá Mike, Eco Delta da presente, com curvas pela direita, reassuma a navegação na proa de Duna, o Mike Eco Delta. Sou 94, descida para 2000, reforço estabilizado no nosso procedimento. 2000, reforço estabilizado, no 094. Vermelhante Mike, autorizado voo local no meu pé, decola da 17, curva esquerda, acelerador forte, 1198, aciona. Estou no padrão, no Vermelhante Mike. Zero, chegada Mari. Autorizado. Sonder 0118? 30 decolou 30, controle 199, decimal 8. 198630. Sim, mas já pode ser 0112, não vem bem que Mike. Pátio 4, 02 a bordo, livre acionamento, chamar a torre do táxi. Isso não é pouco caracaju. Voo no 630, contato radar, sobe no 630, pedaço. É, sua transmissão é muito baixa, senhor, não compreendi. Contato radar, suba ao nível 370, sai da PUCA. Afirmativo, subindo 370 na PUCA, 1630, obrigado. Esse acionamento informa para o táxi, nós vamos ver em mais. Utilizado ILS Gol 1094. 1094, completa final, cheque o 32-1895. 1895, 1094. Checo Delta autorizado, sinal procedimento. Reporte dono estabilizado. Botarei Duna estabilizado, 1BGF, tá 1-0, tá em Eco Delta. 621 para o táxi, está com 184350, alternação. 621, táxi autorizado, parte 1 Índia, ponto 0-0-1-8-5, ajuste 1-0 no meio. 1-8-5, ponto 0-1-9-6-2-1. Oh, 1-0-9-4, livre pouso, pistão na 0, vento 2-0-0-0-8-9. Autorizado pouso, pistão 1-0-9-4. Autorizado o táxi até a OISCA, fique atento à movimentação no taxiway, ok? Cruzado ingresso, isso para a OISCA, porta NL, pronto, cabeceira 17. Vai com a torre 1895, composto. 1895, grato. Bom dia, o Mike Eco Delta na final do INS passando Tuna. Delta continua em aproximação, aguardando instruções. Aguarde instruções, Delta. Eco Delta informa que vai arremeter na final e conseguir para pouso na pista 17 com base pela direita. Delta? Presente, intenção 1-7. Continue a aproximação para 1-0 e reporta para o cancelamento. Repórter. Bom dia, número 2. Número 2, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, número 2.